quando a gente bate o pé nesse chão. Roda, roda, roda, tem que girar. Tem de leve uma mistura que envolve o coração. Quando a gente passa, todos gritam: hey! É nossa maneira de te namorar. Quero ter você comigo para onde quer que eu vá. Venha, venha. Venha comigo. Me dê a mão. Vou te levar. Nossa maneira de te namorar. Quero ter você comigo.